that's what you do. Vice. E o seu moço, tudo em paz? Satisfação revê-lo, viu, doutor? Doutor? É. Doutor só tem um no universo. É. O senhor é uma criação de Deus, certo? Não, não sou. Essa história de criação já começa por aí com algum problema. Pois é. Porque criar é você pegar um monte de barro e fazer. É. Criar é você pegar madeira e fazer. Aí você está criando. É. Não, Deus não cria, Deus zela. Gera. Tá. Isso, Deus zela. Tá. Então você não foi criado por Deus, você foi zelado por Deus. Isso muda tudo. Porque você deixa de ser alguma coisa e passa a ser algo que... Eu vou falar em palavra de vocês, que tem uma carga biológica. Uhum. Deu para compreender? Uhum. Uma carga biológica. Se Deus lhe zelou, ele, nessa zelação, ele transmitiu algo dele para você. Porque a gente usa essa palavra gerar quando a gente vê o processo de gravidez. Isso, mas é o mesmo processo. Vou primeiro dizer alguma coisa. Eu não estou falando em panteísmo. É, então. Não estou falando em panteísmo. Uhum. O panteísmo de sair de Deus e voltar a Deus. Tá. Sim, é isso. Você sai de Deus e volta a Deus. Mas esqueça qualquer coisa física. Uhum. Tá certo? Você sai de Deus não como parte dele que sai. Uhum. Mas é a zelação de um novo ser. Assim como aquele feto está dentro da mãe, mas não é parte da mãe. Uhum. Então é a zelação de um novo ser. E você volta para Deus ao final de tudo. Mas não como entrando dentro do Deus, mas alcançando a comunhão. Ou como ensinou Cristo, eu e Deus somos um. Voltar a Deus é alcançar a unidade com Deus. Entendi. Então não tem nada a ver com o panteísmo que eu estou falando. Claro, claro. Tem a ver sim. Você é uma coisa ou algo zelado por Deus, não feito a partir de elementos materiais, mas zelado por Deus, que vai viver todo um processo, que no final deste processo, você volta a Deus no sentido de tornar-se uno com Ele. Então, ele é tudo no universo. Todas as outras coisas são outras coisas. E quando a gente ouve a ideia de que o Espírito foi criado em imagem e semelhança de Deus, o que se deve pensar a respeito disso? Que o Espírito é imagem e semelhança de Deus. Tá. Agora, qual é a sua imagem que você acredita? Veja, o problema não está no Espírito ser a imagem e semelhança de Deus, mas na imagem que você tem de você. Viu? Você imagina que você tem um pé. Você imagina que neste pé cresça a unha. Uhum. Não tem. No o Espírito não tem. Claro. Porque se você tivesse, Deus teria que ter. Então o problema não é ser criado a imagem e semelhança de Deus, mas é que imagem você faz de você. Se você faz essa imagem, se você imagina-se um ser humano, você é, mas não consegue ver o que você é. O Espírito foi criado a imagem e semelhança de Deus. Mas o espírito humanizado, por estar afastado de Deus, acha que ele é outra coisa do que ele é de verdade. Entendi. Porque tem a mente, então, distorcendo a realidade com o condicionamento. Selando o Maia, a ilusão que você vive achando que é você. Através do condicionamento humano. Isso. Tá bom. Você vai começar a pergunta? Essa já foi uma. Você me perguntou o seguinte, o Espírito é criado à imagem e semelhança de Deus? Essa é a pergunta. O Espírito é criado à imagem e semelhança de Deus. E eu disse, por causa dessa quiação, o espírito recebe uma carga zenética. Entiado. É o que eu estou falando com outras palavras que está no livro do espírito. O espírito, todo espírito nasce simples e ignorante. Simples. O espírito nasceu simples. E jamais perde essa simplicidade. Porque é genético, está dentro dele. Então deixa eu lhe explicar isso bem com calma. Explique. Imagina uma lâmpada. Uma lâmpada, ela tem um poder de brilho. Concorda com eu? Sim, senhor. Vamos dizer assim. Uma lâmpada de 110 volts, né, Ixê? Falou? É isso que nós falamos. Isso. Aí tem uma lâmpada de 100. O que, que ela faz? Ela tem um poder de brilho de 100. Certo. Tá certo? Uhum. O espírito é isso. Todo espírito é uma lâmpada que tem um poder de brilho. Certo. Já que no livro do espírito é dito que o espírito é um calão, é um brilho. Uhum. Clarão. Tá certo? Uhum. Só que algumas lâmpadas são cobertas de sujeira, de pó, de terra. Tá. Quando a lâmpada é coberta de pó, ela perde a capacidade de jogar para fora o seu brilho. Mas o brilho interno não foi mudado. Ah. Ela continua uma lâmpada de 100, só que ela não brilha mais com a mesma intensidade que uma outra lâmpada que está menos suja ou não suja. Este é você, hoje. Você é um espírito que está coberto por sujeiras. O que são essas sujeiras? O que, que lhe afasta do seu brilho? Nós conversamos isso da outra vez. É o ego? Não. É o você acreditar no ego. Individualismo? Isso, o egoísmo. Isso. É tudo que você sabe. Lembra? A história da maçã. Claro. O pecado original. Toda a sujeira que está em volta de você, ela não desça a sua identidade espiritual ir para fora. Tá, faz sentido. Então você acabou de me perguntar, mas vocês precisam nos orientar porque nós estamos encanados. Se precisamos, a única orientação que nós podemos passar para você é lave-se. Ah, entendi. E isso não precisa nenhum doutor espiritual. Lave-se, porque você é um espírito, você é puro, mas existe em você uma série de coisas que acabam com a sua pureza. Mas então o senhor está dizendo que nós fomos criados puros já e perfeitos. Vocês foram criados puros e perfeitos, mas por ansiar em separar o bem do mal, vocês comeram a maçã, adquiriram conhecimentos, com esses conhecimentos usaram a lâmpada. Foi preciso que você entrasse num processo de provação até o momento em que você diga, olha que idiota, é através do conhecimento que cada vez eu me sujo mais. Então eu vou parar de acreditar nas coisas deste mundo, porque aí eu estarei me limpando. Processo de reencarnações para elevação. Lembra que nós estudou da semana, da outra vez que você veio, a questão da pergunta de 14 do livro do Espírito? Sim, que é a pergunta 14? Não, 9. Deus existe, não pense mais nada. Mas então, tipo, conhecer a ciência espiritual e material é ilusão. Sim. Tipo Maia, que o senhor falou. Moço, a última vez que você veio aqui, nesta terra, não aqui na nossa casa, nessa terra, na última encarnação, a coisa mais importante era você aprender a andar de cavalo, a dizer sarrete. Se você tivesse essa mesma, tem mais, você aprendeu uma coisa importante, usar sanguessuga para tirar o sangue do seu corpo, para purificar e você melhorar de doenças. Nossa, era médico então? Não, não, moço, isso era cultura zelal. Ah, tá. Você não precisava ser médico. Aí eu lhe pergunto, de que serve essa cultura agora? Não serve de nada. Tá certo. E vamos melhor. Seu pai, sua mãe, seu avô tiveram outras culturas. Se eles continuarem fixos na mesma verdade, será que eles conseguem viver hoje? Fala dessa encarnação, Dalton? Sim, estou falando dessa mesma encarnação. Tá. Não, eles precisam ir se atualizando. É, precisa. Então por que adianta você ficar com tudo que você aprendeu cientificamente neste mundo? Se quando você nascer da próxima vez neste mundo, essa ciência vai ser atrasada. Então, a diferença entre ciência e sabedoria é colocar a cultura em prática. Sabedoria é a cultura empática. Porque na hora que você coloca a cultura empática, chame a própria cultura. Porque você começa a fazer, se precisar, pensar no que está fazendo. Entendi. Então seria mais ou menos, Pai Joaquim, como tirar dos acontecimentos a história que a gente coloca neles? Não. Seria você retirar dos acontecimentos toda a sua compreensão sobre ele. Isso. Por exemplo, alguém dá um tapa na sua cara. É. Você retirar dessa história tudo o que você acredita. Eu não devia apanhar, esse homem é um bandido, esse homem não presta. Retirar todo este conhecimento, ou melhor, essas conclusões que os seus conhecimentos lhe levaram a viver. Mas então só é um gancho para uma pergunta que me pareceu interessante, alguém sugeriu. Esse tapa na cara, a pessoa vai viver numa outra encarnação como resultado de um karma? Não, o que ele vive não é o fato do tapa. O que ele vai viver como karma, ou seja, como reação à ação, é a forma como ele se comportou enquanto levava o tapa. Se ele agir como Cristo, doando a outra face, isso não é material, isso é simplesmente não bigar, ele terá um karma. Se ele reagir lutando, xingando, criticando o outro, querendo se impor, ele zelará outro karma. Então não tem nada a ver dizer que ele vai tomar um tapa numa outra vida, ele vai viver aquela vicissitude. Isso, vai viver outra vicissitude. Na verdade, tudo está ligado a emoções, a forma emocional como você reage ao que acontece na vida. Seja você receptor da ação ou emissor da ação. Entendi. Eu quero ler aqui para o senhor a 133. Fica à vontade. 132 é muito boa. É boa, mas talvez a gente volta nela, mas a gente tratou bem dela na última 132 vez. 132 é os objetivos. É. 133 pergunta o seguinte. Os espíritos que desde o princípio seguiram a rota do bem têm necessidade da encarnação? E ele diz o seguinte. Todos são criados simples e ignorantes. Instruem-se através das lutas e das tribulações da vida corpórea. Mas vai falar muito disso hoje. Pois é. Deus, que é justo, não poderia conceder a felicidade a uns sem sofrimento e trabalho, por conseguinte, sem mérito. Perfeito. Então o senhor falou, foi gerado simples e ignorante. Não podemos mais usar a palavra criado, né? Simples e ignorante. Tá. Aí foi testado. Testado. Vocês podem comer de todas as árvores do paraíso, menos a que está no centro, a árvore da cultura. Porque se vocês comerem o fruto dela, vocês acreditarem, souberem, vocês morrerão. Esse é o teste. Aí comeu. Aí começa todo o processo reencarnatório para voltar à simplicidade que está presente dentro dela, dentro dele, do espírito, só que obscurecida pela cultura, pela sabedoria. Desculpa, pela cultura. Não vou misturar sabedoria com cultura. Tá. Então, não, mas o senhor está usando uma alegoria, Pai Joaquim. Talvez a nossa mente ainda precise disso. Da alegoria de Adão e Eva e a maçã e a cobra. Quem disse para você que é alegoria? Então. Por que o que está na Bíblia é alegoria e o que está no livro do Espírito não é? Não, eu só quero que você me responda não, isso. Não, mas o senhor está colocando palavra na minha boca, eu não disse isso, eu não falei que no livro do Espírito não é, estou dizendo, essa historinha não, que, me parece veja, uma alegoria. Veja, eu estou respondendo porque essa, desse jeito, porque, primeiro que eu não estou falando direto com você, sim. Eu estou falando com todos. Claro. Segundo, que se você perguntar para o Espírita, ele vai já, não perco tempo lendo a Bíblia, porque a Bíblia é muito folhida. Uhum. Mas, então, quer dizer, por que, que isso não é e a Bíblia é? Claro, claro. O problema não é o que escreve, aliás, de tá bem escrito lá, é que falava por parábola. Sim. É uma parábola. Claro. Você sabe o que é uma parábola? É uma história que ilustra alguma coisa. Não. O que, que é? Parábola é a verdade fantasiada. Ah, você falou a mesma coisa, Pai Joaquim. Sim, mas é mais importante, sabe por quê? Sabe por quê que a verdade precisa se fantasiar para se apresentar? Porque vocês não aceitam a verdade nua e crua. É isso que eu estou pedindo. Fale a verdade nua e crua. A verdade nua e crua é essa, que você é o espírito, foi zelado simples e ignorante, foi testado na sua simplicidade, tá. E nessa sua simplicidade, você não passou nesse teste, porque achou importante ter o conhecimento para assumir a posição de Deus e julgar o bem e o mal. Exatamente o que está escrito lá. Entendi. Ah, é a história do Adão e Eva. Sim, mas a história é a parábola, é a fantasia. Não, tá. Dizer, não é um ser humano, não é Adão, não é Eva, não tem homem, não tem mulher, não tem jardim. Estamos falando de plano espiritual, claro. Superior. Claro. E mais uma, voltando só aqui. Pode, sobre a ideia da visão dos espíritas e a Bíblia. Os espíritas, eles aceitam e procuram a compreensão da moral do Cristo, né, do Evangelho. Moço, vou lhe dizer uma coisa. Senhor. Este aqui um dia, médio. De isso, este aqui um dia botou uma mensagem nossa sobre Malia. Numa lita de mensagem de vocês aí, dessa coisa do www, falando sobre esta mensagem sobre Malia. E botou numa lita empírica. Nesta lita empírica, as pessoas, vamos dizer assim, caíram de pau. Aí ele buscando orientação para poder falar alguma coisa, né? Encontrou um texto de Chico Xavier sobre Malia, elogiando, enaltecendo Malia. Claro. Ele copiou e mandou para Lita. E aí? Você sabe qual foi a resposta? Totalmente diferente. Chico Xavier é inglesista. É igrejista? Uia. Porque ele foi criado na Igreja Católica. Depois é que ele veio para o Espiritismo. Ele não é espírita. Ah, pronto. Então por aí você vê como, na ânsia de ser diferente, as pessoas não entendem o que está neste livro, no livro do Espírito, na introdução. Na introdução é bem claro que o Espiritismo se liga ao espiritualismo. Claro, claro. Mas não, não, a Bíblia não pesca. Ah, lê a Bíblia, não, prefiro ler o Evangelho segundo os Espíritos. Mas a Bíblia é muito mais completa nesse sentido. E o Velho Testamento também. É claro, não pode levar a ferro e fogo. Não pode levar a palavra nua e crua. Claro. Tem que saber que tudo aquilo são parábolas. E aí você precisa usar aquelas palavras e adaptá-las para o que está aí. Então, olha, só mais um parênteses nesse assunto aí. Moço, por favor, não precisa pedir nada. Faça a pergunta que você quiser, que eu vou levando a conversa para onde eu quero. Viu? É que na Bíblia tem coisas que muitas pessoas entendem que foram ditas para as pessoas e seus respectivos tempos. Sim, então, isso eu não concordo. Então, foram faladas com palavras para o povo de um tempo. Sim, concordo. Então, e você vai ficar lendo aquilo, fica um pouco, já não tem tempo para ler o que precisa ler. Só tem uma coisa, moço. Senhor. Por trás de cada mensagem, tem sempre uma ideia central. E essa nunca mudou. Claro. Pode aplicar no dia de hoje. E essa ideia central é que você perde. Porque você, como disse, tem coisas mais importantes para ler. Tem muita coisa para ler e não dá tempo de ler. Então você tem que escolher. Mas, moço, vamos deixar uma coisa bem clara? Vamos, junto aqui agora, vamos ver. Quem que você confia mais, em Jesus ou no Divaldo? Ah, o senhor está me tentando. Eu estou lhe tentando. O senhor percebeu isso, né? De propósito, porque você acabou de dizer para mim que não tem adoração pelo Divaldo. Não tenho adoração pelo Divaldo Franco, não. Livros escritos por seres humanos, em detrimento daquele que contém o que Cristo falou. Você lê interpretações de seres humanos. É verdade. E sabe o que você vai ser se você segue esses livros? Um ser humano. E a gente precisa aprender a viver uma vida de espírito, é isso, né? Isso. E para poder aprender a viver uma vida de espírito, você tem que ouvir quem? Tem que ler quem? Mas o senhor disse que a ciência espírita, tanto como a ciência humana, não interessa? Ciência. Uhum. Eu não estou falando de ciência. Uhum. Eu estou falando, ou melhor, estou falando da maior ciência que existe. Conhece-te a ti mesmo. Claro. Na hora que você conhecer você mesmo, você vai conhecer o mundo. Então tá. Agora vocês estão preocupados em estudar fenômenos espíritas, o que é bem diferente. Aliás, nesta pergunta 14, é exatamente o que o Espírito da Verdade fala no final. Consciente-se em reconhecer suas impurezas. Claro. Mas é... E no final, então, uma essa pessoa é a última coisa, essa é a última coisa que vocês humanos fazem. O quê? Concentrar-se em reconhecer as suas próprias impurezas. É por isso que na Bíblia, quando fala dos hipócritas, Cristo diz assim: ai de você, professor da lei fariseu hipócrita. Nossa. Que lava o copo por fora, mas não tem coragem de lavar por dentro. Mas olha, Pai Joaquim, desse jeito, a gente vai ter que começar a ver religião como um hospital. E cada uma serve para curar uma coisa. Desculpa, tem algum outro significado à religião humana? É. Realmente... Vocês só recorrem a ela quando estão necessitados. Ninguém vai lá por adoração a Deus. Vai todo mundo lá para garantir o seu terreninho no céu. Vai todo mundo lá para resolver seus problemas da vida. Eu queria falar que o senhor está generalizando, mas não dá, viu? Vamos dizer assim, 99,99999999% vai lá pro lixo. Pode ser que um em cada 100 mil não vá lá pro lixo. Tá. Então, a gente então definitivamente pode assim ver a religião então como um hospital onde as pessoas vão buscar um tratamento. Isso. É só assim que você pode ver. E aí você precisa entender que cada religião... Isso nós falamos no ano 2000, é por isso que eu estou indo. Que cada religião tem uma finalidade. Claro. Ou seja, é como se fossem as classificações de médicos. Entendi. Então, às vezes você tem que ir em dois médicos para curar. Não, às vezes você tem que ir num médico porque você tem uma necessidade. Uhum. Às vezes você tem que ir em outro porque você tem outra necessidade. Entendi. Então não tem uma religião que é melhor que a outra? Não. Problema, eu já disse isso, acho que disse para você da outra vez. Vamos ver. A sua religiosidade atrapalha a sua espiritualidade. Sem dúvida. Uhum. Porque você vai num pediatra para colar o colachão. Religiosidade atrapalha a sua espiritualidade. Então defina aí pra gente a diferença entre religiosidade. Me parece claro. Religiosidade é a aceitação de uma religião como verdadeira, claro, como isso. Real, como a certa, enquanto as outras são todas mentiras. Uhum. Isso não lhe deixa voltar àquele final que eu falei. Uhum. O espírito na zela de Deus, é zelado por Deus e o final volta para ele. Claro. Porque ele está fora da unidade, porque ele é só aquela religião. Ele está então, fora da unidade. Então a pessoa... Voltar a Deus é estar em unidade com tudo que existe, com tudo que acontece. Uhum. Então quando a pessoa criar essa compreensão, ela vai deixar de dizer... Não precisa criar essa compreensão. Ah. Este ainda não é o mundo de regeneração. Ah. O mundo de você alcançar essa compreensão. É um mundo onde você tem que provar que está disposto a fazer lixo. Ou seja, é fazer agora, não fazer daqui a pouco, fazer depois, no outro momento, não fazer no outro. Ou seja, este não é um mundo para você sair daqui perfeito. É um mundo para você dizer, olha, está vendo, eu estou com disposição, eu estou afim de fazer isso. E aí sim vai vir o mundo para se regenerar, para mudar. Mas isso é outra etapa que está começando apenas. Mas vai chegar então um momento onde todo mundo vai dizer, bom, eu não sou dessa religião, eu estou, ou eu não sou isso, eu estou isto. Exatamente. E eu não vou, ninguém vai chegar um dia e falar, eu sou espírita com orgulho. Então vai falar, eu sou católico com orgulho, um bandista. Fia! Desculpa que eu tenho que pedir um favor. Sim, vai chegar o dia que a pessoa não vai ser mais um bandista, não vai ser mais católica, não vai ser mais empírica. Sei lá, apenas deusista. Fia! Tá ligado à minha missão, que é a missão do novo mundo. É isso? Eu não esqueci ela, o senhor falou. Não, mas olha. Então eu vou repetir. Então vai chegar uma hora. Antes de você repetir, tá. Leia de novo o que você leu para mim. Vamos. Obrigado. Todos são criados simples e ignorantes. Instruem-se através das lutas e das tribulações da vida corpórea. Pô! Todos são criados simples e ignorantes, nós, foi o que nós acabamos de conversar. Uhum. Instrui-se através da luta corpórea. E das tribulações da vida. E das tribulações da vida. Corpórea. Vamos conversar, Chuta. É, então. Então, ele precisa se instruir. Leia mais. Não leia mais. Vamos conversar. Uhum. Isso é ler de verdade, então. Porque não é só decolar a palavra, é verdade. É compreender. Uhum. Então, em que você precisa se instruir durante a vida? É sobre as leis de Deus. Moço, não existem leis de Deus. Ah. Existe uma lei. Ah. Pelo menos, essa é a palavra do Cristo. Que é o amor. O amar a todos. Amar a si, amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, a si e aos outros. O próximo como a si mesmo. Ah. É sobre isso que você tem que se instruir. Mas se você já é perfeito... Pera aí, é sobre isso que você tem que se instruir. Ah. Isso está na perfeição, está no bilho. Mas isso você não consegue bilhar ou seja, não consegue chamou porque está carregado de sujeira. Voltamos à ideia, o espírito é uma lâmpada, todos os espíritos são lâmpadas e gás, e estão cobertos por diferentes níveis de sujeira. Sim. Esse espírito, desse jeito, vem ao mundo carnal para, através das tribulações da vida diária, livrar-se de alguma sujeira. Isso se faz, como ele disse ali, aprendendo com a vida. Tá? Isso instrui você no ensinamento que você precisa aprender. Então, na verdade, o que quer dizer isso aí? Isso aí quer dizer o seguinte: você é o espírito que só ama, mas como você está sujo, essa sujeira não lhe deixa amar. Então você vai passar por tribulações nessa vida para ver se você limpa o que lhe faz sujar ou não. Não, mas viu, Pai Joaquim, o senhor está falando isso depois do momento que ele se sujou. Aqui, nós não chegamos nesse momento ainda. Todos são criados simples e ignorantes. Moço, essa pergunta faz parte de que capítulo? Encarnação dos Espíritos, objetivo da encarnação. Então ele já está sujo, já está encarnando. Não, mas estamos dizendo quando ele foi gerado. Leia de novo. Todos são criados simples e ignorantes. Ponto. Ponto e vírgula. Todos são criados simples e ignorantes. Perfeito. Chão. Tá, isso que eu quero saber. Ah. Instruem-se através das lutas e das tribulações da vida corpórea. Instruem-se quando? Quando já perdeu a pureza, porque a pureza dele era só no início. Agora ele já está num processo de encarnação. Essa pureza continua existindo. Nasceu com ela, mas ela não está mais saindo. Claro, entendi, porque foi uma boa explicação, porque ele está encarnado, isso faz parte do objetivo da encarnação. Então dentro do objetivo da encarnação está você aprender a amar com as tribulações diárias. Claro, depois que se sujou. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, amar a si mesmo e amar ao próximo. Certo. Então eu vou lhe perguntar. Vou criar uma tribulação diária para a sua vida. Ai, ai, ai. Ah. Você combinou com este de vir aqui. Foi. Digamos. Foi. Você saiu de casa para vir aqui. Foi. Você chegou aqui e ele não estava. Aham. E agora? Volto. Volta. É. Volta sem criticar ele que apesar de ter combinado com você, não estava lá? Volta de mantendo-se em paz ou harmonizado, ou cheio de raiva porque não conseguiu fazer o que você quer. Não, é a pessoa... Comece a compreender. Entendi. É este o ensinamento. Claro. A tribulação acontece. Uhum. Você chegou aqui e não tinha ninguém, apesar de você... De você ter combinado. É verdade. Aí agora você vai postar se você é simples ou se você não é mais simples. Entendi. O simples é aquele que ama a Deus acima de todas as coisas. Então, pelo amor que ele tem a Deus, acima do fato de ter marcado e não estar, ele continua em paz. Que ama a si mesmo e assim como ama o próximo. Vai provar que ele é capaz de continuar em paz e harmonia com o outro, mesmo o outro não tendo respeitado o compromisso que foi marcado. Claro, entendi. Não é exatamente o que está escrito aí? Instruir-se através das lutas e instruir-se no amar. E não instruir-se no certo. E não instruíste no cobrar porque que ele não estava lhe esperando. Não instruíste no chegar na hora certa. Não instruíste em coisas materiais. Mas instruíste no amor. Você sabe por que, que o espírito encarna? Por quê? Porque ele desaprendeu a amar. Tá. Porque as sujeiras não deixam mais ele amar. Tá. Por que que você reclamaria deste se ele não tivesse aqui? Por falta de amor. Não. Por quê? Racionalmente falando. Porque ele marcou e não estava lá. E olha uma faltou... sabedoria sua, olha uma cultura sua, azindo não deixando você amar. Claro, faltou com responsabilidade. Não importa, os títulos tem 200 que você pode dar. Mas é preciso que você esteja atento, que o fato dele estar ou o fato dele não estar, não tem nada a ver com realidade. Tem a ver com zelar uma tribulação para você, que para que você se instrua no amor. Claro. Mas olha, eu quero voltar antes da hora de ele ter se sujado, ter escolhido o conhecimento. Moço, esta hora, vamos dizer assim, para vocês é incompreensível. Porque tudo isso é só palavras. Tudo isso é só palavras humanas. Uhum. O fato é que se você está encarnando e desencarnando neste planeta, claro, é porque você já está sujo. Então agora, primeiro preocupe-se em limpar, para depois entender o que é não estar sujo. Não, espera aí, eu sei que... Senão você vai se apegar a uma cultura, você vai querer uma informação e não vai conseguir praticar nada. E não vai estar atento à sua impureza, que é o que o Espírito da Verdade fala na pergunta 14. Esteja atento à sua impureza e não às coisas do mundo. Não. É a primeira do panteísmo. Tá, é essa mesmo. Leia só o finalzinho para ficar marcado aí, bem final. Estudai vossas próprias imperfeições para vos livrardes delas. Isso. E isto será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Não, mas isso quando ele narrou o livro dos Espíritos, nós já crescemos um pouco mais, não? Não, nem um segundo. Que isso? Olha que eu falei alto. Vocês não cresceram um milímetro. Sabe por quê, moço? Vamos ver. Porque na pergunta sobre ciência, diz assim, a ciência lhe é dada para o avanço em todos os campos. É. Inclusive na moral. E você continua julgando, ou seja, não amando todo mundo. E pior, use uma própria ciência para julgar. Eu sei que quem marca um compromisso tem que estar. Tem que cumprir, né, pai? Senão... Compreendeu agora? Uhum. Vocês não avançaram, pelo contrário. Moço, retrocederam. Retrocederam por causa da multiplicidade de coisas que existe hoje. No tempo de Kardec, moço, existiam poucas coisas que servissem de tribulação. Vou dar um exemplo, moço. Senhor. Não vou ao tempo de Kardec, porque lá nem tinha. Mas vamos falar da metade do século passado para cá. 1960, 60 e pouco. Quantas televisão tinha naquele tempo? Quantos tipos de televisão tinha naquele tempo? Preto e branco? Não, quantos tipos? Sei lá. 3, 4 marcas? Ah, tá, marca. 3, 4 tipos? Quantos tem hoje? Nossa! Então veja, existe muito mais tribulação para você, porque antigamente você tinha que escolher entre 4. Agora você tem centenas para escolher e aí você fica perdido naquilo tudo e acaba comprando uma e desejando a outra. Ou se arrependendo depois, né? Ixi! Então veja, vocês retrocederam, mas a culpa não é de vocês. A culpa é de vocês, porque este é o momento da povoação final, moço. Então tem que haver muito mais povas. A pova tem que ser muito mais forte. Sabe, vocês dizem que querem cegar Deus. É. Deus é o centro do universo, não é isso? Centro, isso. Então vamos fazer uma figura? Deus é o sol para o planeta Terra. É o que ilumina, é o centro, é em torno do qual tudo vira, não é isso? É. Então vocês querem cegar Deus. Ou seja, vocês querem chegar no sol, mas não querem se queimar. É, então. Não querem abrir mão do mundinho que tem. É impossível. Quanto mais você evolui, quanto mais você se aproxima de Deus, mais calor faz. Ou seja, as provas têm que ser maior. Ah. Então por isso é que eu estou dizendo, vocês não evoluíram um centímetro, porque vocês ainda estão presos à matéria. Nenhuma descoberta científica depois do caderno serviu para aproximá-los de Deus. Pelo contrário, abriu o leque para você poder se afastar de Deus. Porque a gente começa a se achar. Não, porque você, por causa da multiplicidade de tentações que você tem, você não ama a Deus acima do que você tem. Você não ama o próximo como você ama a si mesmo. Você quer ter sempre o melhor do que ele. Entendi. Então aquele conhecimento do qual a gente tem que se desfazer e vai ficando cada vez mais forte, mais pesado. Isso. E aí vai sendo mais pobre. Então, a imagem que veio aqui na cabeça, Pai Joaquim, é a tartaruga, que fica carregando todo aquele peso, anda devagar, se vira de ponta cabeça, morre. Moço, vou dizer uma coisa para você. Fala, Pai. Você já tentou avaliar o peso que a tartaruga carrega? Não. E o peso que você carrega nesses ombros aí? Ah, tá, mas você fala moralmente. Me diga uma coisa. Moralmente. Estou falando zelau. Não, fisicamente. Moço, quantos livros você tem? Livros? Ah, não pago, quase uns 8, já 10, sei lá. Não é escrito. Ah, livros tá. Você tem para ler, que você compôs, que você lê. Tá. Quanto? Nossa, não sei dizer não. Então, uns vários, assim. Tem até uns que eu pesa, não ainda. A chama disso tudo pesa mais do que o caco da tartaruga. Você carrega eles para onde você vai o dia inteiro. Ah. Porque você vai com tudo que você leu na cabeça. Você está carregando os livros. Claro, claro. São as armas da pessoa, né? Não são as armas. São o peso que você arrasta por este mundo. As verdades que você tirou desses livros. E como espírito arrastará também. Não, achei. Se você sair da carne agora, você vai continuar arrastando. E vai ter que voltar até que você jogue todos os livros fora. Até o livro dos espíritos, Pai? Até a Bíblia. Que para mim é muito mais importante que o livro dos espíritos. Nossa. É, Moxu. Tia. A maior coisa que você deve lutar para fazer de espírito, corpo, alma e mente é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí não fala disso. Ah, parou. Fala no livro dos espíritos, fala. E a Bíblia fala o tempo inteiro no amor a Deus. Ah, e a Bíblia lhe ensina a cada linha a amar a Deus. Sabe o que é amar a Deus, moço? Ah. É não julgar. Ah. É não dar falso testemunho. Ah, é seguir o que o Cristo ensinou, moço. É tirar o cisco do seu olho antes de apontar o que. Tirar a trave do seu olho antes de apontar o cisco que está no olho dos outros. Eu sou o caminho. Se você não seguir o que ele fala, você não chega a lugar nenhum. Tá. Mas viu, com muito respeito, Pai Joaquim, ao senhor, nas obras de Kardec fala isso sim, viu? Mas vamos voltar. Poxa, a obra do Kardec fala, e justamente essa parte é esquecida. Vamos tratar de energia, vamos tratar de disso, daquilo outro, e vamos queixar essa parte doutrinária, verdade, essa parte moral. Isso aí é coisa para evangélico. Agora, o senhor falou que, até apontou a pergunta 14, dizendo que há coisas que devíamos com as quais nos devíamos devemos ocupar. Isso. É, muito mais do que outras. Mas, Não é uma coisa muito mais do que outra. Não é. Ali não fala uma coisa ou outra. É. Ali fala, você deve se ocupar muito mais com as suas imperfeições do que na busca de entender qualquer coisa do universo. É então, isso que fala ali. Então, mas eu vou perguntar, o senhor pode falar. Isso não, você não vai saber a resposta ou eu não vou responder. Eu quero saber o seguinte, quando a gente foi criado, o senhor falou que foi criado perfeito. A luz vai ficar sempre no centro. Então, o que diminui a sua luz é a sujeira em volta do vidro. Por exemplo, uma analogia. Só que, e a gente está conversando, quando depois que a luz se sujou. Então, a gente pode dizer que existem espíritos que foram criados perfeitos e não tiveram que passar por provas e tribulações? Não. Isso nunca aconteceu no universo. Tá. O quem menos encarnou foi o Cristo, 14 vezes. Olha. Porque ele venceu as tribulações mais facilmente. No universo, pai, o universo é muito grande. O universo é do tamanho de um ponto. Não, mas eu digo com todos os planetas, todos os seres. Que planeta? Planeta não existe. É, existe sim. Não existe, pai. Não existe matéria. Não, mas viu? Viu? Não existe matéria. Está escrito aqui, a única matéria que existe é o fluido cósmico universal. Tá, e esse corpo que o senhor está usando aí? Este corpo que eu estou usando aqui só existe na sua cabeça. Se o senhor não tivesse olhos para ver, ele não estaria aqui. Ah, aí é dito bem claro. O que você vê, o que você ouve, o que você prova xabô, o que você sente selo, o que você pega pelo tato, depende da disposição dos seus órgãos internos. Então o corpo é feito no seu órgão interno, não fora. É uma, vamos dizer assim, é uma interpretação que é feita de fluido cósmico universal. E como o fluido cósmico universal é etéreo, palavra que vocês usam, ele não tem baixo, não ocupa baixo. Então, pai, quando a gente ouve uma pessoa... Moxô, você acha que você entende, você conhece todas as coisas? Não. Não tô hoje criticando. Claro. Eu estou só dizendo. Você acha que entendo, porque você é humano, você está vendo o corpo, então, obviamente, entendi. O corpo existe. Claro, claro. Tá certo. Me diga uma coisa, moço. O que há entre eu e você, que se não houvesse, você não viveria e você nem sabe que... está aqui e você não vive com isso. Ah, o que? O ar, o espaço, nada, o tempo, nada disso. A energia, nada disso. Os átomos, nada disso. Deus, nada disso. Vamos lá, eu vou continuar até amanhã, fale aí. Vai e não vai acertar. Ah, você me faz pergunta que não tem resposta? Água. Você já ouviu falar na, como é o nome que eu achei de dão? Aí, o que chegou? Dá uma dica aí, vamos ver se eu consigo ajudar o senhor. É, quando fala na temperatura, que fala calor, ele fala a umidade relativa do ar. Então no ar tem água. Você está vendo a água? Não estou, viu? Então como é que você quer saber o que existe aqui? Como é que você quer saber o que é real aqui? Se aqui tem água, algo que você está bebendo ali, algo que você sabe o que é, e você não está vendo. Tá. Resumindo, falta sentido. Resumindo, falta você entrar, sair da sua visão. A necessidade de saber. Deixa eu lhe dizer uma coisa, moço. Deixa o pai Joaquim, fala. Você está me vendo? Não, estou vendo o médico. Sim, você está vendo. Está vendo o corpo do médico? É, estou. Tá? Tá certo. Dentro da sua visão existe uma estampa. É. Como é que será que uma formiga estaria vendo? Se ela é igual a você? Não, senhor. Acho que ela vem 2D. Você não sabe. Aliás, a ciência adora soltar coisas. Né? Ninguém nunca foi uma formiga para dizer como se a formiga vê. Eu só estou querendo mostrar a você, claro, moço. Que tudo depende da perspectiva que você olha. Se você olha acreditando que existe corpo, se você olha acreditando que existe ser humano, você vai ver corpo, vai ver um ser humano. Se você olha com outra perspectiva, você olha outra coisa. Se eu lhe fazer outra pergunta, moço, o que que tem aqui? Ah, um braço, uma mão. Não. Aqui existe músculo, carne, osso. Existe? Átomo, partícula, certo? Existe? Existe sim, essas coisas? Também. Que eu falei, chama. Não, existe essas coisas? Sim. O que que você vê baixo e não vê essas coisas? Ah, não tem essa percepção, Gustavo. Porque a sua visão é limitada. É, então. Então ponto. É a partir daí que você entender que sua visão ilimitada e a sua compreensão se dá lá a partir da sua perspectiva que você olhar, que você precisa chegar à conclusão. Eu sou incapaz de saber o que existe e o que não existe. Certo. Aí você chegou na ignorância. A ignorância que é sábia. Porque na hora que você não souber, você pode se juntar com todos. Voltar a ser um com Deus. Enquanto você souber, você vai querer povar o outro, que o certo é você. Entendi. E aí você não amou. Então. Está começando a fazer sentido o que eu estou dizendo? Ah, sim. É por isso que ele diz ali, consente-se nas suas imperfeições. Qual é a sua imperfeição? É ver um baço, onde há múculo, oxo, xango. Uhum. É ver um corpo humano, onde há fluido cósmico universal. Uhum. Essa é a sua imperfeição. Consente-se nela, não para mudá-la o que você vê, mas para retirar a impureza. Tá. Qual é a impureza? É o baço que você vê. Uhum. É o baço que torna impuro a sua perfeição, a sua percepção, porque ele não condiz com a realidade. A realidade que está além daquilo que você vive como real. Uhum. Por um esforço de mente, eu posso dizer que tudo é energia organizada de formas diferentes. Não mude a palavra. A palavra que está nesse aí é fluido cósmico universal. Ah. E aí é dito que tudo que existe depende da diversa combinação do fluido cósmico universal. Uhum. Com o quê? Isso, com isso. Ele mesmo. Ah. Então é tudo fluido cósmico universal. Entendi. Que é a combinação de fluido cósmico universal com fluido cósmico universal. Bom, não se esquecendo, eu estou dizendo desde o início, se tudo nós está falando com sentido aquela tribulação, claro. Você aprender a amar. Enquanto você estiver fixo, só acreditando na sua visão, jamais você vai conseguir amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora, quer continuar aquela pergunta 1-3-3? Tem mais coisa aí. Tem, quero, então, vamos lá. Deus, que é justo, não poderia conceder a felicidade a uns sem sofrimento e trabalho e, por conseguinte, sem mérito. Deus, que é justo, eu digo que é a justiça, o que é? Não poderia conceber dar a felicidade a uns e a tribulação a outros. Não, peraí. Lê de novo. Deixa eu ler aqui. E o trabalho, peraí. Deus, que é justo, não poderia conceder a felicidade a uns sem sofrimento e trabalho, por conseguinte, sem mérito. Sem o trabalho. É, mas tá falando sofrimento. Aí você precisa entender. O que, pai? Você precisa trabalhar para ser feliz. Não, mas viu? Sim, é o que está aí. É, mas não é o trabalho. É um trabalho. Moço, é o maior e o único trabalho que você tem para fazer nessa vida. Uhum. É lutar pela sua felicidade. Então a vida vem em tribulações. E você precisa trabalhar pela sua felicidade. Vamos voltar ao exemplo do você chegou aqui e ele não estava. Aconteceu uma tribulação. É. Neste momento, Deus lhe deu essa tribulação para que você trabalhe pela sua felicidade. Criticar ele é felicidade para você? Não. Não. Acusá-lo é felicidade para você? Também não. Então se omita de fazer isso. É isso que está sendo dito aí, a encarnação contém tribulações dadas por Deus para que você trabalhe a sua felicidade. Entendi. Ou seja, para que você afaste da sua mente tudo aquilo que não lhe faz feliz. Claro, claro. Olha, tá certo, eu vim até aqui, ele não está. É. Mas o que, que eu posso fazer? É. Não tem jeito, não dá para arrancar ele de onde ele está, porque eu nem sei. É. Então eu vou embora tranquilo, sem criticar ele, sem me sentir frustrado, sem fazer nada disso. Quando chegar em casa, eu ligo e marco outro dia e volto. Ponto! Você aprendeu a trabalhar pela sua felicidade. Mas é a última coisa que vocês fazem hoje. Realmente. Vocês lutam o tempo inteiro para se impor ao outro, para provar que é melhor, que está certo, que tudo precisa ser feito do jeito que você quer. Realmente. Amá-la ao próximo, moço, é dá-la a ele o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser, sem que você se contalie com nada que ele faz. Agora, é para isso que você nasceu. É só por lixo que você está encarnado. Não tem mais nada para você saber. Não tem mais nada para você conhecer. Não tem mais nada para você tomar conhecimento. Voltando ao exemplo da lâmpada, você encarnou para se limpar por fora. Do conhecimento adquirido. Da sujeira, conhecimento adquirido. Tudo aquilo que não lhe deixa amar. E sabe quem ganha quando faz isso? Você. Porque você será feliz de verdade. Vocês não conhecem felicidade. Não é desse mundo, né? Para vocês, felicidade é ter o prazer, é estar satisfeito, é acontecer aquilo que você quer. Mas isso não é felicidade. Quando se fala, eu não lembro agora a pergunta, mas eu acho que é a nova. Quando se fala que é a felicidade pura e verdadeira. O espírito, quando se eleva, quando se aproxima de Deus, ele recebe a felicidade pura e verdadeira. A felicidade pura e verdadeira é aquela que não tem condicionalidade. É aquela onde você é feliz sempre. Então é uma felicidade que existe em todos os momentos. Claro. Você não gostaria de ter uma vida onde você estivesse sempre em paz e harmonia e tranquilo? É só amar o poste. É só dar a ele o direito de não estar aqui na hora que combinou com você, sem que você precise criticá-lo por lixo. Olha como a coisa é simples. E é por lixo que eu disse para você da outra vez. Acho que disse para você da outra vez. Vamos ver, fala. Que nós sempre conclama as pessoas, ao invés de estudarem ciência, ao invés de estudarem efeitos e coisas espirituais, curte uma faculdade de vida. Uma faculdade que lhe ensine como viver as suas tribulações sem perder a felicidade. Essa é a verdadeira ciência espiritual, porque é isso que lhe leva a Deus, é isso que lhe une a Deus. Qualquer outra informação sobre ciência espiritual só lhe afasta de Deus. Nós vem buscando isso há algum tempo, buscando que as pessoas se unam e que façam essa faculdade de vida, que aprendam a viver nessa felicidade. E neste ponto, moça, está a sua missão. Porque essa é a vida do próximo mundo. No próximo mundo, todos serão felizes. Todos viverão em felicidade. Essa é a missão de todos, né? Não, é a sua. A minha, Jefferson? Na verdade, de todos é a, vamos dizer assim, o fruto do trabalho, mas a sua é de você alcançar e de, como eu posso fazer, guiar espíritos encarnados a isso. Através do exemplo. Através do que nós vamos chegar lá. Então, não coa, não queira saber. Fique em paz agora. Entendi. Viu? Então, um exemplo. O senhor falou do exemplo de eu vir aqui onde está e eu projetar o meu descontentamento nele, nas ações dele. Agora eu vou citar um exemplo diferente. Inclusive aconteceu comigo da ideia de amar a si mesmo também. A gente falou agora do amar o próximo. Vamos falar um pouquinho do amar a si mesmo. Eu estava vindo mais cedo, quando no meio do caminho, o senhor sabe o que aconteceu, né? O senhor sabe o que aconteceu? Sim, você falou para ele. Falei. Não tem nada de sabedoria espiritual. Mas, tava pensando. Não, você falou para ele. Mas só que é o seguinte, um espírito igual o senhor que não está falando comigo, se tem vontade, o senhor pode saber o que aconteceu uns momentos atrás, não pode? Não. Não pode? Eu não posso saber de nada. Se não me disser, eu não posso saber. O espírito só sabe aquilo que é preciso para a missão que ele vai cumprir, para que ele vai fazer naquele momento. E neste caso, não é ele que adquire o conhecimento, mas é informado a ele. Sim, mas por exemplo, eu tô aqui atrás de você, tem um bando de fofoqueiro que me conta as coisas que aconteceram com você, que eu preciso saber, para de falar. A minha equipe, né? Fofoqueiro no bom sentido, né? É, fofoqueiro mesmo, quem fala da vida do outro é fofoqueiro. É, viu? Não, mas esses daí são embaixadores da paz, né? Não pode confundir as coisas, né, pai? Fica não, idolate! Assim. Tudo é Deus! Não, mas fica mais bonito, viu? Então, eu tava vindo aqui, no meio do caminho, eu me dou conta que esqueci o tripé da câmera. Então, eu tenho que descer do ônibus, ir lá, pegar o outro ônibus, voltar para casa e voltar para cá. Perfeito. Como é que você viveu tudo isso? Eu falei, tudo bem, eu fiquei de boa, mas sabe por que eu fiquei de boa? Porque eu sei que existe alguma coisa por trás. E se não existir? E se você sair dessa carne e ver que não existe nada por trás? E aí? Você vai sofrer. Não, você sabe por que isso aconteceu, mano? Que aconteceu. Não, mas é uma prova. Ah, agora, no momento em que você estava no ônibus. É. Se você notasse que queixou e você reclamasse de você mesmo, então, qual seria a diferença do que você fez? Você teria que voltar, porque você precisa disso para poder gravar. É. Então veja, você ia viver a mesma coisa, com raiva de você mesmo, ou feliz com você mesmo. Uhum. É você que decide. Isso chama-se livre-arbítrio. É como está na pergunta da fatalidade. É. O espírito tem o segundo livre-arbítrio, que é o livre-arbítrio entre o bem e o mal. Uhum. Se você pode viver cada momento da sua vida no bem, ou seja, aconteceu, eu tenho que voltar, vou voltar mesmo, acabou, está tudo certo. Ou pode viver no mal, que droga, eu sou um burro, sou uma besta. Agora, o que ia acontecer, tinha que acontecer. Então, eu ia esquecer de qualquer forma o tripé, eu ia esquecer de qualquer não, forma. Não posso dizer que você ia esquecer de qualquer forma. Uhum. Posso dizer que você esqueceu. Ah, depois que aconteceu. Porque se... Ah, sim, mas é só depois que acontece que você pode saber o que vai acontecer. Antes, chama-se previsão de futuro. E não existe previsão de futuro. Mas... Porque o futuro só Deus pertence. Sim, mas é coisa que a gente estava falando antes, tudo está previsto já. Tudo está previsto, mas você não tem a menor noção do que foi previsto para você. Claro. Então nada está previsto, você acredita que você está quiando naquela hora. É, então. Lembra que nós falamos da outra vez? Sim. No nível de Deus, tudo está previsto. Tudo. No seu nível, você imagina o que você está fazendo. É, mas... Bom, enfim, eu não vou complicar porque tem muita coisa para falar. Vamos continuar. Então tá, daí terminou desse jeito. Deus, que é justo, não poderia conceder a felicidade a uns sem sofrimento e trabalho e, por conseguinte, sem mérito, depois que se sujaram, devia colocar aqui. Aí é um livro feito para quem? Para todo mundo que tiver acesso. Para todos os espíritos encarnados. É. Quem chama os espíritos encarnados? aqueles que já se usaram. Então, para que ele vai repetir isso aí? Só para gastar mais palavras? Esse livro não é feito para espírito que não se usou. Não, mas ele mostra que houve dois momentos, pelo menos. Mas ele já mostrou, espírito nasce chips, nasce. É. E depois, durante a encarnação, porque isso diz respeito à encarnação, claro. Durante a encarnação, tudo isso acontece. Tá. Então, quem não se sujou... Não existe, nunca aconteceu no universo. Ah. Todos se sujaram na primeira vez. Nossa! Ah, bom, então não tem quem não se sujou, não comeu da fruta do conhecimento, não tem. Não tem. E daqueles que comeram, então Jesus foi o que menos pastou. Ixo. Vou usar a palavra pastor, viu, pai? O senhor entendeu, né? Ixo. 14 vezes. E o senhor fala aqui? Moço, não se fixe a isso. Isso é o que eu falo. Não, mas... Foi ou não foi, não sei. Essa é a informação que eu tenho. Tá. Mas é... Então, daí ele diz assim, ó, mas então de que adianta os espíritos terem seguido a rota do bem se isso não os isenta do sofrimento da vida corpórea? Porque a vida corpórea não é para ser feliz. Não, eu acho que a diferença é que eles acabam chegando mais rápido, né, pai? Vamos... Lê a resposta. Pera aí, vamos ver, acho que... eles assim chegam mais rapidamente ao objetivo. Além disso, os sofrimentos da vida, muitas vezes, são consequências da imperfeição do espírito. Todas as vezes. Tá. Quanto menos imperfeições tem, menos tormento sofrerá. Perfeito. Quanto mais você amar ao próximo como a si mesmo, menos você sofrerá nas tribulações da vida. Seria o apego ao conhecimento, pai? Não. É o apego ao egoísmo, ao achar que a vida foi feita para lhe satisfazer. E a vida não foi feita para lhe satisfazer. E a vida não foi feita para lhe satisfazer. Então tem que haver muito mais provas. A prova tem que ser muito mais forte. Sabe, vocês dizem que querem cegar a Deus. É. Deus é o centro do universo, não é isso? Centro, isso. Então vamos fazer uma figura? Deus é o sol para o planeta Terra. É o que ilumina, é o centro, é em torno do qual tudo vira, não é isso? É. Então vocês querem cegar a Deus. Ou seja, vocês querem cegar no sol. Mas não querem se queimar. É, então. Não querem abrir mão do mundinho que tem. É impossível. Quanto mais você evolui, quanto mais você se aproxima de Deus, mais calor faz. Ou seja, as provas têm que ser maior. Ah. Então por isso é que eu estou dizendo, vocês não evoluíram um centímetro, porque vocês ainda estão presos à matéria. Nenhuma descoberta científica depois do caderno serviu para aproximá-los de Deus. Pelo contrário, abriu o leque para você poder se afastar de Deus. A resposta vai sair hoje. Vai sair hoje? Vai. Então já que o senhor começou a falar. Então de mim... preste muita atenção o tempo inteiro do que nós vamos conversar. Tá bom. Ah, entendi. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Então, pera um minuto só. Compreendeu o que eu quis dizer? Sim. Porque se você compreendeu o que eu quis dizer, você respondeu você mesmo. Sim. Porque por michão, por pova, Deus pode mandar um espírito para gojar com a sua cara. Tá certo. Bom, daí você respondeu já. Porque esse livro foi escrito pelo Hermínio Miranda, o Pai Joaquim. E o Hermínio Miranda tratou da encarnação, da personalidade de três, do espírito que viveu três diferentes personalidades. Entendeu? Então, três encarnações. Três encarnações. Encarnar não é vira carne, encarnar é ligar, é uma personalidade humana. Isso. Então, foi o mesmo. Daí o Divaldo Franco deu um recado para o autor desse livro, que se chama Guerrilheiros da Intolerância. Falou que o Bezerra Menezes conversou com ele e confirmou a palingenese da ligação entre essas três personalidades, que eram o mesmo espírito. E aí, isso quer dizer que isso é verdade ou quer dizer que, quer dizer que isso é mentira? Quer dizer que é uma pobre. É. E como é que você responde a toda pobre? Você fica indiferente, sim. Não sei. Não sei. Ah, mas como é o nome do ser humano que você falou, que disse que recebeu a mensagem que... Divaldo. Ah, mas é o Divaldo. Dane-se. Ah, mas é o Divaldo. Dane-se. Desculpa, eu não estou menosprezando ninguém. Claro, claro. Eu só estou dizendo o seguinte, para mim o que importa é Deus. O resto é tudo figurinha. Mas eu quero confirmar a informação desse livro. Pois é, aí é que está. Na hora que você tiver uma informação confirmada, você está longe de Deus, porque você passou a saber alguma coisa. Lembra que nós conversamos da Machã? É verdade. Mas só que é mais um... Moço, deixa eu falar uma coisa muito importante. O que é uma verdade? Uma verdade é um ponto de vista em relação a alguma coisa. Uma verdade é uma informação que você trata como verdadeira. Você trata. E é só uma informação. Porque tem outros que vão tratar a mesma informação como falsa. Claro. Então verdade é o que você trata, e é o que você trata como verdadeiro. E se só você pode determinar o que é verdadeiro ou não para você, na verdade não existe verdade. Você fabrica suas verdades. Não, mas eu... Eu estou dizendo que qualquer queixa que você tiver não é verdadeira, é apenas a sua forma de encarar aquela informação. Sim. Por maior que seja a fonte que transmita, ela só terá, aquela informação só terá veracidade, só será tratada como verdade, se você aceitar. E neste caso, não é por causa da fonte que ela é verdadeira, mas porque você aceitou. Sim. Então veja, é só a vida inteira é só você fabricando verdade. Você quer saber então se aquilo é verdade ou não? Fabrique. Não, sabe, mas aí você está inventando. Não, você não está inventando. Tudo é invenção. Não, não é. Ó, por exemplo, aqui fala de três encarnações do mesmo espírito. Então aquele espírito, ele teve encarnações dele. Então não aquilo sei, aconteceu. Teve. Não sei, teve. Você sabe se o que está escrito é fundamento de um escritor? Ah. Vamos com calma. Eu não estou acusando, claro. Eu estou levantando hipóteses, porque esse é o meu trabalho. Claro. Segundo, mesmo que tenha sido passado por um espírito fora da carne, será que a missão desse espírito foi trazer algo que realmente aconteceu, ou esse espírito zelou uma estolinha para passar um ensinamento? Comece a compreender, neste caso, se é um espírito que passou para quem quer ver este livro, nem ele sabe, porque o espírito decalou como verdadeiro. É. E só se tornou verdadeiro porque o autor acreditou como verdade. Uhum. Então, sempre, moço, não importa o que seja, seja o que eu falo, seja o que este Divaldo faz. Tudo só vai ser verdade se você aceitar como verdade. E quando você entender lixo, sabe o que você vai fazer? Uhum. Você vai criar suas próprias verdades. Ao invés de andar pela verdade do outro. Não existe nenhum mestre neste planeta. Aliás, o que isto na Bíblia diz, não chame ninguém de mestre. Você tem um mestre no céu, uhum. que é Deus. Uhum. Sendo assim, não há nada neste planeta que seja inquestionável. Tudo pode ser questionado. E você, quando não questiona, porque foi volto a dizer, não estou ofendendo ninguém, mas porque foi o Divaldo que falou, você está vivendo uma coisa que foi vivida pelos judeus. O que que é, pai? A adoração do bezerro de ouro. Quando Moisés deixou, o primeiro mandamento é não adore a outro Deus, senão o seu Senhor. E você adora Bijan Menezes, você adora não sei quem, os católicos adoram o Papa. Mas não é adorar isso, fala que é adoração, é adoração, é ficar assim, ó. Ah, ele falou, então é verdade. É igual o caçoinho lambendo. Cheio de idolatria. Não, é, ó. A gente entende aqui que vocês estão no mundo espiritual. Então, é... E vocês estão aonde? Nós estamos no mundo encarnado. Mas no mundo encarnado é o quê? É um mundo onde tem espírito e matéria. É, então. Ou seja, é um mundo espiritual. Tá. Mas só que vocês têm acesso à informação? Não tem. No livro do Espírito é dito bem claramente. O Espírito só tem acesso àquilo que é importante para a missão dele. Vamos deixar uma coisa bem clara? Vamos, junto aqui agora, vamos ver. Quem que você confia mais, em Jesus ou no Divaldo? Ah, o senhor está me tentando. Eu estou lhe tentando. O senhor percebeu isso, né? De propósito, porque não. Você acabou de dizer para mim que não tem adoração pelo Divaldo. Não tem adoração pelo Divaldo Franco, não. E mas nem os livros escritos por seres humanos, em detrimento daquele que contém o que Cristo falou. Você lê interpretações de seres humanos. É verdade. E sabe o que você vai chegar se você segue esses livros? Um ser humano. E a gente precisa aprender a viver uma vida de espírito, é isso, né? Isso. E para poder aprender a viver uma vida de espírito, você tem que ouvir quem? Tem que ler quem? Espírito.